aparecer. De repente, menos de minuto, você se transformou no ponto que logo desapareceu. Quando acordei, não te vi. As lágrimas molharam a fronha do meu travesseiro. Meu bem, como é maravilhoso sonhar com você. Amor, como é triste acordar e não te ver. E matando a paixão recolhida num delírio de felicidade, em soluço você me dizia: amor, que saudade. De repente, em menos de minuto, você se transformou. Logo desapareceu. De repente, em menos de minuto, você se transformou no mundo e logo desapareceu. Quando acordei, não te vi. Molharam a fronha do meu travesseiro. Meu bem, como é maravilhoso sonhar com você. Amor, como é triste acordar e não te ver. Você está ouvindo Mundo Sertanejo com Diego Valadares. Voltamos a apresentar Mundo Sertanejo. Já estamos de volta, Mundo Sertanejo está no ar. Um abraço, meu amigo Bira. O amigo Bira e toda a equipe da Web Rádio Guaraí Esportes.com em Guaraí, no Tocantins, exibindo o nosso programa. Muito obrigado, viu? Também os amigos da Rádio Vitória FM Cocalzinho, em torno de Brasília, né? Sucesso de audiência. Muito obrigado, viu? A todos da equipe da Rádio Vitória FM em Cocalzinho. Minha querida Ivanilda, a Vaninha Bonde, a todos vocês, Editaio Beiras, a Fanny Salles e toda a sua família ligados, todos ligados no Mundo Sertanejo, em Taio Beiras, Estadão de Minas Gerais. Minha querida Gorete Diogo, ei Gorete Diogo, a Keké, a Patrícia Maiara, Márcia Farias, o Quinca, tantos e tantos ouvintes nós temos em Santa Luzia do Paroá, Estadão do Maranhão, onde estarei fazendo show brevemente, viu? Meu amigo Alan Piquiá está rodando o Estado do Maranhão, fechando já alguns shows para Diego Valadares. Muito obrigado, Alan Piquiá, empresário artístico, né? E a gente vai estar visitando o Estadão do Maranhão. Eu quero ter o prazer de abraçar a cada um amigo, cada ouvinte do nosso Mundo Sertanejo também, pelo Estado do Maranhão e, claro, pelo Brasil inteiro. Quem vai cantar bonito, Gustavo Lima, As Mina Pira. As mina pira quando a gente chega na balada, fazendo rodinha com baldinho de cachaça. Pira quando a gente chega na balada, apavorando na área pipi reservada. Bah! baldinho de cachaça. Tira quando a gente chega na balada, apavorando na bebida servada. E suave na nave, a gente sai de casa. Um golé no poço só pra ver a mulherada. Aqui tá muito fraco, vamos pro ponte da praça. E pra ficar melhor, só vampiro pra tomar. E aí, rola um esquenta sempre antes da balada. As mina pira, pira, pira, pira, pira. As mina pira quando a gente chega na balada, fazendo vaquinha com um baldinho de cachaça. Chega na balada, apavorando na área, bebida reservada. As mina pira quando a gente chega na balada, apavorando na área, bebida reservada. Pira quando a gente chega na balada, apavorando na área, bebida reservada. Suave na nave, a gente sai de casa. Um velé no poço só pra ver a mulherada. Aqui tá muito fraco, vamos pro ponte da praça. E pra ficar melhor é só abrir o porta-malas. E aí, a lua esquenta sempre antes da balada. As mina pira, pira, pira, pira, pira. As mina pira quando a gente chega na balada, fazendo vaquinha com baldinho de cachaça. Pira quando a gente chega na balada, apavorando na bebida reservada. As mina pira quando a gente chega na balada, fazendo vaquinha com baldinho de cachaça. Pira quando a gente chega na balada, apavorando na bebida reservada. As mina pira quando a gente fazendo rodinha com baldinho de cachaça. Pira quando a gente chega na balada, apavorando na bebida cevada. As mina pira quando a gente chega na balada, fazendo rodinha com baldinho de cachaça. Pira quando a gente chega na balada, apavorando na bebida cevada. As mina pira. As mina pira quando a gente chega na balada. Muito legal essa música, tá no meu show também. Todo mundo canta, dança, muito legal, viu? Um abraço a todos. O meu amigo Jota Santos, né? Os amigos da Rádio Interativa FM de Porto dos Gaúchos. Muito obrigado a todos vocês de Porto dos Gaúchos, exibindo o nosso programa e ouvindo o nosso programa pela Rádio Interativa FM. Valeu, Jota Santos. Muito obrigado, meu amigo Ronilson. Meu amigo Ronilson e todos da Rádio Adustina FM, na cidade de Adustina, na Bahia. Muito obrigado a todos vocês, viu? Vamos para Vanderlei, na Bahia, onde nós temos a Vanderlei FM, nossa parceira aí da cidade. Valeu, Linaldo Oliveira, DJ Carrapicho, todos vocês aí que brevemente, Diego Valadares, fazendo show em Vanderlei, na Bahia. Vai ser muito bom a gente estar juntos aí, tá bom? Minha querida Tânia Moraes, em Tatuapé, São Paulo também, não perde o programa. Minha querida Suzy Maciel, em São Paulo também, ouvindo o Mundo Sertanejo. Beijo, viu, Suzy? Obrigado pelo carinho de sempre. Minha divulgadora no Facebook, sempre divulgando Diego Valadares no Facebook. Obrigado, viu? A Marli Santos, a Suzy e tantos, tantos amigos que sempre postam algo referente ao trabalho, à minha carreira lá no Facebook. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês. Israel e Rodolfo cantam Marca Evidente. Sentimento dividido no tempo perdido, buscando te ter. Sinto no ar que respiro seu cheiro e prefiro não lembrar você. Ficou marca evidente que vive presente no meu coração. Por caminho diferente o amor entre a gente não teve razão. Mas já chega assim, não dá. Desculpe amor, vou te deixar. Sei que vai me entender. Adeus, foi bom te conhecer. Vou dar paz pro coração. Nessa solidão tá difícil viver. Vou sumir da sua vida. A única saída é ter que esquecer. Vou dar paz pro coração. Nessa solidão tá difícil viver. junto. Mas já chega assim, não dá. Desculpe, amor, vou te deixar. Sei que vai me entender. Adeus, foi bom te conhecer. Vou dar paz pro coração. Nessa solidão tá difícil viver. Muito bem, muito bem. Um beijo para minha querida Ana Lúcia, em Berilo, Minas Gerais. O seu marido, né? E também os filhos. E a sua comadre Rose. Ela está sempre interagindo comigo no Facebook. Um beijo, viu? Ana Lúcia, obrigado pelo carinho, ouvindo pela rádio Arai FM. Valeu, Reginaldo Franco, cabra danado! A todos vocês de Berilo e toda a região aí, Caetitu, né? A galera não perde o nosso programa. A minha querida Ellen Amaral. Valeu, Ellen Amaral, em Santa Luzia do Paruá. Um beijo pra você, Ellen Amaral, sempre interagindo comigo. Muito obrigado, viu? A todos vocês dessa linda cidade, onde, com fé em Deus, estaremos fazendo um grande show brevemente para vocês, viu? A Milena Silva, em Nova União, contra Iguaçu, Mato Grosso, também, ouvindo o Mundo Sertanejo. Um abraço, meu amigo Nilson Lombardi, da Rádio Rondônia FM, em Ouro Preto do Oeste, exibindo o Mundo Sertanejo. Meu amigo Adilson Tavares, aí Adilson Tavares, da Rádio Piseiro Sertanejo, em Salto Grande, São Paulo. Adilson Tavares é um garoto jovem, criativo, né? Sempre divulgando também Diego Valadares aí no Facebook. Valeu, Adilson Tavares, todos da equipe Rádio Piseiro Sertanejo, Salto Grande, São Paulo. Minha querida Maria Aparecida, em São João do Paraíso, Minas Gerais. A Silvana Vitorino também, em São João do Paraíso. Valeu, Neilza, e todos da equipe da Rádio Paraíso FM. Jorge e Matheus cantam Que É Que Tem. E pra deixar acontecer, a pena tem que valer. Tem que ser com você, nós livres pra voar nesse céu que hoje tá tão lindo, carregado de estrelas, e a lua tá cheia refletindo o seu rosto. Dá um gosto de pensar, eu, você e o céu, e a noite inteira pra amar. E quando o sol chegar, a gente ama de novo. A gente liga pro povo, fala que tá namorando e casa semana que vem. Deixa o povo falar, que é que tem? Eu quero ser lembrado com você. Isso não é problema de ninguém. Eu quero ser lembrado com você. Isso não é problema de ninguém. Pra deixar acontecer, a pena tem que valer. Tem que ser com você e nós, livres pra voar nesse céu que hoje tá tão lindo, carregado de estrelas, e a lua tá cheia refletindo o seu rosto. Dá um gosto de pensar, ter você, o céu e a noite inteira pra amar. E quando o sol chegar, a gente ama de novo. A gente liga pro povo, fala que tá namorando e casa semana que vem. Deixa o povo falar, que é que tem? Eu quero ser lembrado com você. Isso não é problema de ninguém. quero ser lembrado com você. Isso não é problema de ninguém pra deixar acontecer. A gente liga pro povo, fala que tá namorando e casa semana que vem. Deixa o povo falar o que é que tem. Eu quero ser lembrado com você. Isso não é problema de ninguém. Eu quero ser. Estamos apresentando Mundo Sertanejo com Diego Valadares. A religião cristã e as vertentes católica e evangélica são predominantes em países como Portugal e Brasil. Mas, assim como há outras religiões, também há outras vertentes do cristianismo. Vertentes que serão abordadas em Caminho da Verdade, da Luz e do Amor, um programa de cariz religioso ecuménico, ou seja, que aborda vários tipos de religião e várias vertentes de cada uma das religiões. Conheça de uma forma mais justa o mundo que nos rodeia nas crenças do planeta. Caminho da Verdade, da Luz e do Amor, aos sábados das 10h30 às 12h30, no canal 2 da Antena Web com João Mendonça. De segunda a sábado, da meia-noite às 3 da manhã, o canal 2 dá-lhe uma oportunidade para revitalizar o corpo e a mente. Serenamente. Um espaço radiofónico com 3 horas de duração, composto por música calma para relaxar, para sonhar, para serenar. Serenamente, da meia-noite às 3 da manhã, segunda a sábado, no canal 2 da Antena Web. Os últimos 2 milénios foram marcados por personalidades e acontecimentos que moldaram o mundo na sua totalidade. Personalidades e acontecimentos que fizeram os países que temos hoje, as tecnologias das quais hoje dispomos e a cultura que hoje vivemos e conhecemos. Há muito, ainda assim, para descobrir. Através da France Radio Internationale, vamos conhecer 2000 ans d'histoire, 2000 anos de história. Durante 30 minutos, de segunda a sexta-feira, às 9 da manhã no Canal 2, não perca 2000 ans d'histoire. Surge amanhã e a cidade acorda. Por entre a névoa, começa mais um dia. No Canal 2, fazemos questão de o acompanhar nesse momento. Preparamos-lhe um pequeno almoço especial com música apropriada. Névoa, um programa para começar bem o dia. De segunda a domingo, das 6 às 7 da manhã, no Canal 2 da Antena Web. Terça à sexta-feira, a partir das 22 horas, no canal 2 da Antena Web. Voltamos com o Mundo Sertanejo. Apresentação: Diego Valadares. Já estamos de volta, mundo sertanejo. Música e alegria no seu rádio. Um beijo para minha querida Vivi Maísa, em Saré, no Pernambuco. Ela está sempre interagindo comigo, diz que não perde o programa. Muito obrigado, viu? Vivi Maísa, em Saré, no Estadão do Pernambuco. Meu amigo Humberto Alck, em São Francisco do Sul, Santa Catarina. Ele diz que não perde o programa e pede para mandar alô para todos da Ilha de São Chico, né? É, Ilha de São Francisco, popularmente conhecido como Ilha de São Chico. Aí, Santa Catarina, valeu, Humberto Alck e todos que ouvem nosso programa aí, né? Um abraço, muito obrigado pelo carinho de vocês. Valeu, Bideca da Rádio Capivari FM, Abadiana, Goiás. Um abraço, meu amigo Juraci Pereira, Cida Vieira, que estão com uma loja de calçados aí na Rua do João de Deus, viu? É a Paula Araújo Calçados. Visite lá, procure o Juraci Pereira, que também é cantor, amigo nosso, agora está também como empresário no ramo de calçados, né? Todos ouvindo aí às 13 horas, minha querida Deise Cristina e todos vocês ouvindo em Abadiana e região pela Rádio Capivari FM. Valeu, Biteca, muito obrigado pela parceria, tá bom? Quem vai cantar bonito agora, meu amigo Jota Neves, que esteve ontem com a gente no programa, foi um sucesso, os ouvintes todos comentaram. Jota Neves, que está decolando realmente com a sua nova música, O Avião. Olha, para contratar o show do Jota Neves, você vai ligar no 61-3302-3163. Jota Neves na sua cidade, cantando, dançando e levando alegria, né? Canta, Jota Neves, O Avião. Me matar. Aê, J. Neves, cabra danado, cantou pra vocês o Avião. Valeu, sucesso, meu amigo. Marília Rocknelli Xavier, de Caetitu, Berilo, Minas Gerais. Ela disse que não perde o programa e pede pra mandar um beijo também pra sua irmã, a Rose. Valeu, Marília, Rose, todos vocês de Caetitu, Berilo, Minas Gerais. Um abraço, os amigos da Rádio Ará FM. Muito obrigado, viu? Meu amigo André Luiz, locutor, aí da rádio... Perdão. Meu amigo André Luiz, ele é locutor e coordenador do curso de catequese da Igreja Católica de São Francisco, no Porto Franco. Os amigos da Rádio São Francisco, perdão. Rádio São Francisco, Porto Franco, Maranhão. Ô, Valadares, ô, Diego Valadares. Se enrolou todinho, né? Vamos direitinho. Meu amigo André Luiz, locutor da Rádio São Francisco, 106,3, em Porto Franco, Maranhão. Onde estaremos fazendo shows também, brevemente, viu? Os amigos de Porto Franco, no Maranhão. Valeu, André Luiz, todos da equipe da Rádio São Francisco FM, aí de Porto Franco, Estadão do Maranhão, que vai cantar bonito, muito. José Mariano, Camaro Amarelo. Agora eu fiquei tos. Agora eu fiquei tos. Agora eu fiquei tos. Agora eu fiquei tos. Agora eu fiquei doce igual caramelo. Tô tirando onda de Camaro Amarelo. E agora você diz, vem cá que eu te quero. Quando eu passo no Camaro Amarelo. Quando eu passava por você na minha CG, você nem me olhava. Fazia de tudo pra me ver, pra me perceber, mas nem me olhava. Aí veio a herança do meu velho, resolveu os meus problemas, minha situação. Do dia pra noite fiquei rico, tô leve, tô bonito, tô andando igual patrão. Agora eu fiquei doce igual caramelo. Tô tirando onda de Camaro Amarelo. E agora você diz, vem cá que eu te quero. Quando eu passo no Camaro Amarelo. E agora você vem, né? E agora você quer. Só que agora vou escolher. Tá chorando mulher, e agora você vem, né? E agora você quer. Só que agora vou escolher. Tá chorando mulher. Quando eu passava por você na minha CG, você nem me olhava. Fazia de tudo pra me ver, pra me perceber, mas nem me olhava. Aí veio a herança do meu velho, resolveu os meus problemas, minha situação. E do dia pra noite fiquei rico, tô na grife, tô bonito, tô andando em pulagem de casal. Agora eu fiquei doce igual caramelo. Tô tirando onda de Camaro Amarelo. E agora você diz, vem cá que eu te quero. Quando eu passo no Camaro Amarelo. E agora você vem, né? E agora você quer, né? Só que agora vou escolher. Tá sobrando. E agora você vem. E agora você quer. Só que agora vou escolher. Quero ouvir todo mundo, vai! Agora eu fiquei doce. E agora você diz, vem cá que eu te quero. Quando eu passo no Camaro Amarelo. E agora eu fiquei doce. E agora eu fiquei doce. E agora eu fiquei doce. E agora eu fiquei doce. Aê, Munhoz e Mariano cantaram para vocês Camaro Amarelo. Canta essa música nos shows, todo mundo levanta, né? Muito legal. Para contratar Diego Valadares e banda aí na sua cidade, ligue no 619-973-0555. Vai ser muito bom a gente cantar, dançar juntos aí na sua cidade, viu? Diego Valadares, um show alegre, pra cima, um show que vale a pena a você levar para a sua cidade, tá bom? Estaremos juntos e misturados. Um beijo, Vânia Rocha, o Primo, todos da 90.9, que estão já organizando a ida de Diego Valadares aí na cidade para fazer um mega show. Todo mundo vai cantar e dançar comigo, com a gente, né? E a Vânia Rostes que vai cantar no palco comigo, olha só. Meu amigo Jamison Costa, em Coelho Neto, do Estadão do Maranhão, ligado no nosso programa. A Águida, em Porto Walter, no Acre. Flavinha Pinheiro, nós temos uma audiência fantástica aí em Porto Walter, no Acre, pela Ocidental FM. Muito obrigado pelo carinho de vocês, viu? Aí a Quinianes Almeida, irmã da Patrícia Maiara, em Santa Luzia. Um beijo para vocês aí, Santa Luzia do Poroá, Estadão do Maranhão, Tropical FM, exibindo o nosso programa. Meu amigo Leandro Simões, valeu, Leandro Simões, os amigos da Rádio Caieiras FM, aí Caieira em São Paulo, né? Programa todos os dias às 16 horas. Valeu, Leandro Simões e todos da Rádio Caieiras. Victor e Léo cantam, juntamente com Zezé de Camargo e Luciano, Quando Você Some Assim. Você some assim. Queria não pensar que vai voltar. Prefiro me encarar que seja o fim. Prefiro que não volte a me encontrar. Queria que não fosse como é. Pensei se tudo isso é de verdade. Só nos falamos quando você quer. Enquanto isso, morro de saudade. Preciso te olhar nos olhos, sem chorar dizer adeus, na, na, na. Mas quando você chega perto, meus olhos e palavras não são mais meus. Preciso dizer que preciso sentir verdade no que você diz e faz. Ou me leve a sério, ou vai embora e não volte mais. Preciso dizer que preciso sentir verdade no que você diz e faz. Ou me leve a sério, ou vai embora e não volte mais. Que não fosse como é. Sei se tudo isso é de verdade. Só nos falamos quando você quer. Enquanto isso, morro de saudade. Preciso te olhar nos olhos e sem chorar de si. Adeus. Mas quando você chega perto, meus olhos e palavras não são mais meus. Alô, Floripa, sim! Preciso dizer que preciso sentir verdade no que você diz e faz. Ou me leve a sério, me leve a sério, ou vai embora e não volte mais. Vai de trilha! Quero ouvir, ouvir! Preciso dizer que preciso sentir verdade no que você diz e faz. Ou me leve a sério, ou me leve a sério, ou vá embora e não volte mais. Ou me leve a sério, ou me leve a sério, ou vá embora, ou vá embora e não volte mais. Estamos apresentando Mundo Sertanejo. Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadari. Estamos de volta, o Mundo Sertanejo está no ar. Muito obrigado a todos vocês. Minha querida Iane Fernandes, aí de Itaipé, Minas Gerais. Ela disse que não perde o programa. Os amigos de Santarém, do Estadão do Pará, o Santino, o Josinei, a Maura, todos vocês de Santarém, ouvindo o nosso programa pela Rádio Ponta Negra. Muito obrigado. Meu amigo Daniel Amaral, de Berilo, Minas Gerais, também. Não perde o Mundo Sertanejo. Muito obrigado a todos pelo carinho, tá bom? Deixa eu mandar. Meu amigo Genilson Santana, os amigos da Rádio Cidade FM de Pedro Gomes, Mato Grosso do Sul, né? Muito obrigado, o Genilson Santana, todos da equipe aí da Rádio Cidade FM de Pedro Gomes, nossa parceira. O programa todos os dias às 21 horas. Valeu, Genilson Santana, diretor administrativo. Obrigado pelo carinho, pela parceria de vocês, tá bom? Deixa eu mandar mais alô aqui, os amigos da Rádio de Boa Esperança, Minas Gerais, os amigos da Rádio Liderança FM de Boa Esperança, um beijo pra vocês aí, tá bom? Obrigado pela parceria, pelo carinho de todos vocês, amigos ouvintes, aí da Liderança FM de Boa Esperança, Estadão de Minas Gerais. Um abraço carinhoso aqui também pra Milena da Silva, Nova União Cotriguaçu, os amigos aí da rádio Lírios, né? Raio de Luar. A Raio de Luar, exibindo o nosso programa. Muito obrigado, tá bom? Pela parceria de vocês. Os amigos da Rádio Milênios FM em Itapura, São Paulo, exibindo o nosso programa. Muito obrigado, viu? Muito obrigado a Telton Araújo, nosso amigo Telton Araújo, e os amigos da Rádio Milênios FM em Itapura, Estadão de São Paulo, exibindo o nosso programa. Valeu, Telton Araújo, muito obrigado a todos vocês da equipe da Rádio Milênios FM, nossa parceira aí em Itapura, Estadão de São Paulo. Quem canta bonito agora? Gabriel Rosa, pedido da minha querida Ana Maria de Brasília, Marisa Rosa e todos que gostam. Gabriel Rosa canta junto e misturado. Quem tá solteiro, sai, sai, sai do chão. Você me perguntou como é que eu vou dançar, esse estilo tá na moda, eu tô aqui pra te ensinar. É só soltar o corpo e mexer bem devagar, na pegada do arrocha, vai pra lá e vai pra cá, vem. Você me perguntou como é que eu vou dançar, esse estilo tá na moda, eu tô aqui pra te ensinar. É só soltar o corpo e mexer bem devagar, na pegada do arrocha, vai pra lá e vai pra cá. É assim ó, e bota o dedinho na boca e começa a descer. Depois sobe devagar que é pra galera enlouquecer. Junto com Gabriel Rosa, a moda agora é arrochar. Tudo junto e misturado, agora o bicho vai pegar. Vem, vem, e joga a mãozinha pro lado e pro outro. Agora arrocha, arrocha, arrocha bem gostoso. E joga a mãozinha pro lado e pro outro. Agora arrocha, arrocha, arrocha bem gostoso. E sai do chão, aê! Você me perguntou como é que eu vou dançar, esse estilo tá na moda, eu tô aqui pra te ensinar, vai. É só soltar o corpo e mexer bem devagar, na pegada do arrocha, vem, vem, vem. Você me perguntou como é que eu vou dançar, esse estilo tá na moda, eu tô aqui pra te ensinar. É só soltar o corpo e mexer bem devagar, na pegada do arrocha, vai pra lá e vai pra cá. e começa a descer. Depois sobe, sobe, que é isso, hein? Junto com Gabriel Rosa, a moda agora é arrochar. Tudo junto e misturado, agora o bicho vai pegar. E joga a mãozinha pro lado e pro outro. Agora arrocha, arrocha, arrocha bem gostoso. E joga a mãozinha pro lado e pro outro. Agora arrocha, arrocha, arrocha bem gostoso. Chora, gaiteiro, vai! Muito bem, cantou para vocês Gabriel Rosa. Um abraço, meu amigo Samuel e sua mamãe, Dona Maria, aí no bairro São João, em Pouso Alegre. Todos ligados no mundo sertanejo. Minha querida Maria Neide, do Bar da Neide, em Presidente Venceslau, São Paulo. Todos ouvindo nosso programa. Muito obrigado, tá bom? Zezé de Camargo e Luciano cantam Sonho de Amor. Mundo Sertanejo fica por aqui. Obrigado a todos pelo carinho da audiência, todos vocês que estão sempre interagindo comigo no Facebook. É só adicionar Diego Valadares, tá bom? E a gente vai estar sempre falando. A todos vocês que estão sempre mandando lindas mensagens, pedindo alôs, mandando recadinhos. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês do Brasil inteiro que estão sempre comigo no Facebook, tá bom? Vou cantar encerrando o programa de hoje. Canta Diego Valadares, A Gente Pode, do CD ao vivo. Essa tá boa pra dançar, né? Canta Diego Valadares. Tchau, Brasil! Música.